Na tarde de quarta-feira, por volta das 15 horas, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, equipe de serviço do posto da PRF 277 Santa Terezinha de Itaipu, registrou a recuperação de uma caminhonete Hyundai Tucson com queixa de roubo e apreendeu 40 caixas de cigarros que estavam em uma residência na cidade de Santa Terezinha de Itaipu. O cigarro foi encontrado dentro do banheiro do imóvel. No veículo, o qual estava estacionado no quintal, havia um rádio comunicador instalado e placas falsas. Após as consultas de praxe, verificou-se que o veículo teria sido roubado na cidade de Curitiba no dia 22 de janeiro deste ano. Os servidores federais desconfiaram porque o veículo tinha vidros escuros demais, característica comum de contrabandistas. Sendo assim, configurou-se o estado de flagrante quando foram consultados os elementos identificadores da Tucson. A placa apresentada era, na verdade, de um GM Classic da cidade de Curitiba. Devido a isso, os policiais entraram na residência e encontraram o contrabando estocado. Os produtos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal e à Tucson, à Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.